entendi, agora olha pra você, amor. Quem diria, agora você é o galã. Eu vou fugir pra bem longe do seu ego, pra ver se de longe eu não me estresso. Lembrando, se você estivesse só, você estaria aqui. E acordava de noite chorando, me pedindo pra nunca te deixar. Bastou um pouco de gente te olhando pra esquecer quem você é, mas vou te lembrar, porque eu sei tão bem, tão bem. Eu sei tão bem como ninguém. Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa. Ninguém vai saber. Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não. Ninguém vai saber que há 2 meses atrás chorava, implorando e me pedindo pra ficar. Nem disfarça, que agora está no topo e não precisa se preocupar. Mas relaxa, você disfarça muito bem, meu bem, a sua farsa. Você escolheu a fama, eu escolhi o seu amor. Parece triste, mas não é, porque eu me livrei. Eu vou fugir pra bem longe desse drama, porque você de longe não me engana. Eu sei que se você estivesse só, você estaria aqui. Eu que sempre saquei seu esquema, perdi meu tempo, mas agora não perco mais. Ter uma só sempre foi seu problema. Seu teatro eu aprendi muito tempo atrás. É, eu sei tão bem, tão bem. Eu sei tão bem como ninguém. Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa. Ninguém vai saber. Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não. Ninguém vai saber que há 2 meses atrás chorava, implorando e me pedindo pra ficar. Nem disfarça, que agora está no topo e não precisa se preocupar. Mas relaxa, você disfarça muito bem, meu bem. Então fala difícil pra impressionar, pra da sua rebeldia ninguém mais lembrar. Fala baixinho pra não escutar, não escutar, não escutar. Bebe um pouquinho pra impressionar e pega modelinho pra se afirmar. Solteira bem melhor, mais manchete e tal, mas cuidado que a queda é proporcional. Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa. Ninguém vai saber. Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não. Ninguém vai saber que há 2 meses atrás chorava, implorando e me pedindo pra ficar. Nem disfarça, que agora está no topo e não precisa se preocupar. Mas relaxa, eu não vou revelar a sua farsa. Ninguém vai saber. Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não. Ninguém vai saber que há 2 meses atrás chorava, implorando e me pedindo pra ficar. Nem disfarça, que agora está no topo, não precisa se preocupar. Mas relaxa,